Capoeira, ventania. Se você soltar o pé na estrada, Capoeira, eu danço com você o que você dançar. Se você deixar o sol bater nos seus cabelos verdes, sol sereno, ouro e prata.